E aí, Leandrão? É nós mesmo, velho. Mucambinho e Francisco Trindade. Zona Norte, velho. É nós mesmo. Só os guerreiros. Mas gente, ninguém pode, velho. Só Deus. Pode crer, MM Bom. A todos os cantos da Zona Norte. A todas as quebradas. A todos os guerreiros. Todo meu respeito. Bota o maior fé, vem no vagabundo que sabe viver nesse mundo, que descarta a ideia de virar presunto. Bota o maior fé, vem no vagabundo que não mete o ferro no pai de família da sua quebrada. Bota o maior fé, vem no vagabundo que na hora dos ganhos sabe usar seu quadrado. Em cima do porquês que adora se desfazer do pobre só porque não fala correto português. Bota o maior fé, vem no vagabundo que não tira da sua família pra gastar com vagabundos de almas, né? De ondas, ondas, ondas, ondas. Bota o maior fé, bota o maior fé. Bota o maior fé em todos que sabem viver nesse mundão. Em todos que sabem viver nesse mundão. Bota o maior fé vem em todos os heróis que levantam cedo pra fazer sua correria, levando sua boia fria. Assim vive o povo da periferia, que muitas vezes é o voltar pra casa. Passou por outra humilhação, vindo da polícia que vê todo pobre e favelado como ladrão. Bota o maior fé em todos que procuram ser éticos nesse mundo, nesse mundo, nesse mundo, nesse mundo. Bota o maior fé, bota o maior fé. Bota o maior fé em todos que sabem viver nesse mundão. Em todos que sabem viver nesse mundão. Respeita! Respeito adquirido, respeito adquirido, respeito adquirido. Aprendi a respeitar! Respeito adquirido.